o shiur, 13º shiur de Mishlei. Então a gente falou ontem no Perek 3, Perek Gimel, fala Shlomo HaMelech: meu filho, não esqueça a minha Torá e guarde as minhas mitzvot no seu coração, porque ela é Orech Yamim, Ushenot Chaim, Veshalom Yosifulach. Ela é, prolonga os seus dias, te dá dias de vida, vão te dar shalom. Chesed vemet, aliás, vucha, não largue nem o chesed e nem a emet. Ok? Que a gente falou tanto no lamazé, tanto ben adam la chaveró, tanto ben adam la makom. Koshrem al gargerotecha, você precisa amarrar ele no seu, na sua garganta. Kotvem aluach libecha, e escreve eles no seu coração. A gente falou o que é atos, sim, fala e pensamento. O metzachen v'sechel tov be'enei Elohim v'adam. E aí você vai encontrar atzlacha. Primeira coisa, chen, você vai encontrar graça nos olhos das pessoas. V'sechel tov e atzlacha be'enei Elohim v'adam, tanto nos olhos das pessoas e tanto nos olhos do de Hashem. Aí a gente começa a falar sobre a bitachon. E aqui o Rabbein Yonah, ele fala coisas muito interessantes. O Rabbein Yonah, todo o livro de Mishlei, ele tenta muito ligar os psukim, mesmo que às vezes é muito difícil, ele tenta. E ele fala o seguinte, então vamos ver o que Shlomo HaMelech fala. A gente começou um pouco ontem. Betach el Hashem bechol libecha, confie em Hashem com todo o seu coração. Velbinatral tishain, e você não se apoia na sua biná. Sim, essa foi a primeira coisa que a gente falou. Agora, ontem a gente explicou um pouco. Uma outro inyan que dá para explicar: por que está escrito dafka biná? Por que ele velbinatral tishain? Está escrito confia em Hashem com todo o seu coração e não se apoie com a sua biná. Por que dafka biná? Depois a gente vê Bekol Drachecha Da'eu, que é Dat. Depois está escrito Alti Chacham Beinecha, que é Chochmah. Por que que não está escrito Alti Navon Beinecha, que é Bina? E não está escrito Vel Chochmatcha Alti Shain, e não confie na sua Chochmah. Porque Davka, quando a gente fala da Bitachon, ele vem junto a Bina. Coisa da mulher. Não, biná tem alguns tipos. Essa é outro tipo de biná. Biná e terá. Aquele tipo de biná que a Gemara fala que a mulher tem mais. É mais uma biná. É um sexto sentido, assim. É uma biná mais. É entender coisas que não são faladas. As mulheres têm muito isso. Pegar o feeling. O senso. Pegar o feeling. Você pode ver isso, ouvir. E qualquer um também pode ver. E me falaram isso também, que é uma pesquisa que 90% das pessoas que trabalham com Mashabei Enosh, com recursos humanos das empresas, que quer dizer, são as pessoas que fazem a entrevista de trabalho para as pessoas, são mulheres. 90% deles são mulheres. Sempre tem o chefe que está presente, sim, que a maioria são homens, dos chefes gerais são homens, mas as pessoas que recebem são mulheres. Por quê? Porque elas conseguem ver se a pessoa está mentindo ou não. E uma vez eu falei com uma mulher, ela me falou que 90% ela já sabe quando ela vê a pessoa. Ela vê a pessoa, olha para ela alguns minutos, um minuto assim, ela já vê a pessoa, 90% ela já sabe, e só o que falta é o que na conversa deles. Assim ela me falou, essa é a Binah Yeterah. Aqui, vamos explicar por que está escrito Dafka Binah. Binah, o que quer dizer? É eu encontrar coisas que... Quer dizer, é eu tirar o A do B. Quer dizer, eu falo assim, peraí, eu sei que agora o fogo é quente. Então, se eu colocar a mão ali... Então, isso é Chochmah, eu sei que o fogo é quente. Coloca a volta. Porém, se eu coloco a mão no fogo, eu queimo. Isso já é Binah, se eu descobrir isso sozinho. Se me falaram, olha, não coloca a mão no fogo porque ela vai queimar. E aí eu entendo, ok, que eu também não posso colocar outras coisas. Se eu colocar fogo em alguma coisa, essa coisa também vai queimar. Isso é Binah. Eu entendi uma coisa de outra coisa. Isso é Binah. Então por que Davka aqui está escrito Binah? E a resposta é o seguinte. Shlomo HaMelech fala, confie em Hashem com todo o seu coração. E não se apoia na sua Binah. O que é a sua Binah? Você fala assim, olha, eu vou trabalhar Não, eu preciso trabalhar naquele lugar, e aí eu vou trabalhar lá 2 horas. E se eu trabalho lá 2 horas, mais as 3 horas que eu trabalho naquele outro lugar, mais aquele bico que eu vou fazer naquele lugar, aí eu vou ter o dinheiro para terminar o mês. Fala assim, uma maneira, não, não confiar na sua Binah. Não fala, já que eu vou fazer isso, eu vou receber isso. Que isso é a Binah. Não acha que se eu faço um, eu ganho 2. Isso é Binah. Não faz isso. Confia em Hashem. É dávka na sua Binah. A sua Chokhmah não tem problema. Eu sei disso, eu sei disso. Coloca voto. A gente está falando de Binah. Não confia na sua Binah. Não acha que porque você vai fazer um, você vai ganhar 2. Porque esse é o natural. Não confia nisso. Confia só em Hashem. Por isso o Shlomo Amer escreveu dávka Binah. Vel Binatcha al Tishain. Como um businessman faz então quando o negócio... Meu chamar. Ele não pode ficar fazendo contas e falando, bosta. Vai dar, ele deve fazer contas. Investir aqui, não investir. Ele deve fazer contas. Abrir, você está as mãos de axé. Não, mas é boa pergunta. Qual é a resposta do Meta? O cara vai abrir um negócio. Ele vai jogar o dinheiro dele fora? Ele vai estar abrindo um negócio sem fazer contas? Qual é a resposta? Boa pergunta. Então, fala Shlomo Melech, Verbinatral Teshaen. Você não se apoia na sua roupa. Você fala assim, eu tenho que fazer isso. Mas pode ser que não vai dar nada certo. Nada do que eu estou fazendo vai dar certo. Não é porque, presta atenção, é muito meduyak. Por isso está escrito Binah. Não é porque eu sou PhD em comércio exterior do, sim, da melhor matemática do mercado de trabalho. Não é por isso que eu vou dar certo. Não é porque eu entendo de bolsa de valores que vai dar certo. É porque assim que é. Eu vou fazer o que eu preciso para que eu não seja um poché, uma pessoa negligente que vai jogar o meu dinheiro fora. A pessoa estudou 20 anos para saber o que é a bolsa de valor, aí no final ele volta a entivar, ele fala, ah não, vou colocar na primeira ação que eu ver, eu vou jogar meu dinheiro lá para ver se dá certo. Não, peraí. Altishaen, mas também não seja o contrário, não seja uma pessoa que inconsequente. Você precisa fazer a sua estado de luto que você sabe, mas ela te chama na sua Binah. Não acha que porque você estudou 20 anos de comércio exterior, você agora vai conseguir fazer esse negócio dar certo. Quem faz a sua transação dar certo é a Shem. E você tem que fazer o que o mínimo na roda. Então, essa é a ideia aqui. Agora ele fala uma frase muito interessante. O Ramad Vari fala o seguinte: Veyoter mo'il el ha'adam bitachon belo binah mimah shemo'il abinah belo bitachon. Mais ajuda e mais dá certo aquela pessoa que ele tem bitachon sem binah do que aquele que tem binah sem bitachon. Vereaya, e a prova: Minachacham amazir atzmo shenishan bebinato. Que chamar Ani Arbe Velo Asur. O Raham, que ele fala assim: não, eu vou fazer isso e vai dar certo. Quando eu faço isso, dá certo. E no final acaba dando errado. Sim, mesmo que ele anos estudou e tentou, no final a pessoa faz algum negócio e dá errado. E aquela pessoa que ele tem bitachon. Então, ele não é pocheia, ele sabe mais ou menos, ele faz, ele confia em Hashem. E se dá certo, é muito melhor do que aquela pessoa que ficou anos estudando e no final deu errado. E a fé. E a gente falou porque está escrito Tishaen, Ishaen aqui, nem Leishaen, você não pode nem se apoiar. Agora vem o grande passo, Bekol Drachecha Da'eu, você tem que saber conhecer Hashem em todos os seus caminhos. Veu e Asher Orchotecha, e ele vai deixar os seus caminhos retos, ele vai direcionar os seus caminhos para eles serem retos. Agora aqui fala Gemara, todos, toda a Torá está nesse passo, fala Gemara. Toda a Torá está nesse passo. Por quê? Porque você saber Hashem, conhecer Hashem em todos os seus caminhos. Fala Gemara que Hanoch, em Bereshit, ele, enquanto ele fazia um par de sapatos, ele meiached Hudim, ele fazia kavanot de Shemot Kodesh de Hashem. Isso é você conhecer Hashem em todos os seus caminhos. Quer dizer, tudo que você faz. Ele amarrava os sapatos? Fazia. Quando ele amarrava o sapato, quando ele fazia um sapato, mas eu não, ele conseguia pensar em Hashem. Essa é a intenção. Como acho que vocês estão falando, a Hanoka andava com Hashem, então Hashem tirou ele. Bom, você vê que ele era uma pessoa gigantesca. Sim, mas de onde que a gente sabe? A Gemara fala isso, é uma verdade. É o Trashe Belpe, Kabbalah. Ele virou Mentat? Isso é outra coisa. Ele era uma pessoa muito grande. E essa é a ideia. Bechol drachecha deu. Conhece Hashem em todos os seus caminhos. Quer dizer, que todos os seus caminhos sejam com Hashem. Não tenta você esconder os seus caminhos de Hashem. E sim, daeu, é dat. Dat é ação. Faça atos com Hashem em todos os seus caminhos. Que todos os seus caminhos tenham alguma coisa que ver com Hashem. Quando eu faço um ato, eu penso, por que, que eu estou fazendo isso? Que isso me ajuda em avodat Hashem? Bidu, o que isso me leva para frente em ajudar Hashem? Verru e Asher Orhotecha. E aí ele vai endireitar o seu caminho. E o Rabbeinu Yonah fala que tem a ver com bitachon isso também. Porque através disso, como eu ganho a bitachon, falou o Rabbeinu Yonah, aqui, veio o Shlomo Melech te explicar como eu consigo adquirir bitachon. Como eu adquiro bitachon? Se eu conheço Hashem em todos os meus atos, aí eu adquiro bitachon. Essa é a maneira de adquirir bitachon. Bitachon não é uma coisa que, ah não, eu confio em Hashem. Hoje eu confio em Hashem, e amanhã eu comecei a pensar no que eu vou comer na janta. Esqueci de Hashem, sim? Thrones of Dreams. Muitas vezes acontece, no vídeo, Thrones of Dreams. Aí ele esqueceu de Hashem. Ficou jogando. E acabou. Esqueceu de Hashem. Mas não, se a pessoa becodra rechadeu, ele fala, não, vou jogar isso e é pra quê? Vou jogar uma meia hora pra eu poder abrir a cabeça, pra poder estudar melhor, pra descansar melhor. Sim, quando ele coloca Hashem na vida dele, ele é atleta, ele consegue adquirir a bitachon. Agora o Gro, como o Gro explica esse passu, becodra rechadeu al piuremes. Fala, a primeira coisa, derech. A gente sabe que existe derech e orach. A gente viu várias vezes. Derech é uma coisa galui. Derech é uma coisa que todo mundo conhece, revelada. E orach é uma coisa oculta. Então ele fala: Bekol drachecha da'eu. Todos os seus drachim, que eles são gluim, sim? Você precisa saber a Shem. Quer dizer, faça tudo que você faz galui, faça Lechem Shamayim. Todas as mitzvot que você faz galui, faça elas Lechem Shamayim. Se esforça para fazer tudo o Lechem Shamayim, tudo que você faz galui. E aí Hashem vai te ajudar no seu orach. Orach são as coisas que você não presta atenção. Quer dizer, as averot que você acaba fazendo sem querer, Hashem vai te salvar. Conhece Hashem em todos os seus caminhos revelados. Quer dizer, tudo que você consegue, tudo que você está fazendo de uma maneira consciente, faça, conheça Hashem. E aí ele vai te ajudar no seu inconsciente para você não cair. Agora prestem atenção no passuk, porque tem aqui um pouquinho, um toque de um pouco de Torah Tassod que fala o Gro, que é importante. Existe Hamishá Humshei Torah e Shishá Sidrei Mishná, ok? Então, a pessoa, a gente sabe muito bem que nos cinco livros do Tanakh, que é rei, e nos seis livros nos seis tomos da Mishnah, que são Vav, neles estão todos os Sodot. Dentro deles estão todos os segredos da Torá. Hachamim colocaram dentro deles todos os segredos da Torá. O Zohar é uma explicação de tudo isso, não existe coisa Hadash. Sim, o Zohar muitas vezes fala. Ontem eu vi o Arizal, ele explica o Magmará Al-Piasod, o Magmará que você nem imagina, ele te explica Al-Piasod. Uma coisa genial, mas está lá, só precisa alguém te falar, ó, esse é o código para você entender, que foi isso que o Arizal fez. Sim. Derech Agav, tinha um Lavo, Rav Zilberman, Zatzal, ele falava assim, o Gro, tudo tem que ter Mekor. É muito difícil você receber uma coisa se não tem uma fonte para isso, como que você vai acreditar? Sim, olha aí hoje em dia, cada um fala, não, esse é meu rabo. Mas você não sabe, quem é essa pessoa? Que livro é esse que ele escreveu? Você não sabe de onde ele tirou isso. Sim. Então fala, o Gro, tudo precisa de Mekor. E muitas pessoas perguntam, não, você sabe que o Arizal é verdadeiro? Quem diz que tudo que o Arizal tem é verdadeiro? Qual o Mekor dele? Então o Rav Zilberman falou uma coisa muito, muito chacham. Ele falou o seguinte, uma pessoa que fala o seguinte, ele fala, o código do cadeado é esse. E todos os cadeados que você tenta com esse código, você consegue abrir. Você vai acreditar nele ou não? É óbvio que você vai acreditar nele. A senhora Arizal, o Arizal te deu códigos, e com esses códigos você consegue entender todo o Zohar, todo o Tikkunei Zohar, tudo você consegue entender de Kabbalah. Então você vê que Vadai, que é verdade isso. A verdade, ela mesma aprova o seu caminho. Essa é a ideia. Então fala o grosso seguinte. Tem rei, Hamishachum Sheitorai, tem o Vav que é a Shishas de Mishnah. E dentro disso está todo o Sod. Agora, qual que é o Sod? Que letra representa o Sod, aquela a parte oculta? É a letra Aleph. Sim? É a letra Aleph. Porque o Aleph, ele vem de oculto, porque ele é tudo. E ele é oculto, que é Hashem. Ele quer, exatamente, o Bet, ele mostra que o Aleph está escondido. Bidiuk. Por isso a Torá começa com o Bereshit. Começa daqui, do Bet para frente você entende. Aleph, que é Hashem, você não entende. Então Aleph é o oculto. Então fala o grosso seguinte: Bechol drachecha da. Em todos os seus caminhos saiba. O que você tem que saber? O que está escrito no Pasuk? Leu o Pasuk. Bechol drachecha da. E depois de da está escrito o quê? Eu. Vav. Rei. Depois rei. Em todos os seus caminhos saiba. Quer dizer, você saiba, Hamishachum Sheitorah. E Shishas Dei Mishnah. É isso que você tem que saber. Depois está escrito qual que é a próxima palavra. Verru. O que, que é Ru? O que, que é Ru? Ele. Vav, rei. E depois quem? Vav. O Aleph. Não, sem o primeiro Vav, que é vav. E ele. É Ru. É rei, que é Hamishachum Sheitorah. Depois Shishas Dei Mishnah. Depois o Aleph, que é o oculto. Então quer dizer, você cuide de saber Hamishachum Sheitorah. E Shishas Dei Mishnah, que é Da, Ei, Ru. Da, saiba o rei e o Vav. E aí, se você sabe o rei, o Vav, aí Hashem vai colocar aquele Aleph que está voltando. Verru, e ele, que é rei, Vav e Aleph, e Asher Orchotecha. Ele vai te ajudar a entender também a premiúdo da Torá. Tim falou, Gro. Não acha que você vai estudar Kabbalah no Kabbalah Center com a Madonna. Não é assim que funciona. Primeiro, você tem que saber Da, Ei, Ru. Você tem que saber o rei e o Vav. Aí, Ru, ele vai te ensinar o Aleph oculto. Não precisa saber toda o Hamishachum Sheitorah e Shishá Sidre Mishnah, mas pelo menos tem que começar, tem que ter uma ideia do que está se falando, sim? Você não pode, a pessoa não pode entender o Sod da Sukkah se ele não sabe o Malachá de Sukkah, sim? Porque todas o Sod, ele é baseado nas Alachot. O Sod, ele é baseado nas Alachot. Ele vem te explicar como isso, as Alachot funcionam no Olama Ahemet. Ele fez isso. Cada Tana tinha as suas varas. Cada Tana tinha o seu Sod para isso também, não? Verdade? Verdade? O Gro Holek em alguns lugares com o Arizan sobre o Sod. O Sod ele é 99.9 sem Mahlokot, todo mundo concorda. Tem pontos pequenininhos que existe uma Mahlokot dentro dele. Que não se encaixa esse Sod em outro lugar. Nahon. O Gro sempre traz Mekor porque ele Holek, ele sempre traz Zohar porque ele Holek com o Arizan. Mas eu lembro dois lugares só, que não que eu não sei nada, assim, eu lembro que me falaram. Que dois lugares que o Gro Holek com o Arizan. Na Kabbalah, mas não são muitos, geralmente são coisas bruninhas. E também as Mahlokot são num pontinho em cima do I lá no fundo, que não é numa base dessa Chuchma. Então é isso, Ve'u Yasher Orchotecha, esse é o Inyan. Saiba você, Shishas Sidre Mishnah, e Torah Yashem vai te ajudar a saber o Sod. Al Tiyeh Chacham Beinecha, não seja, Al Tehi. Chacham beinecha, não seja chacham nos seus olhos. Irá et Hashem vesarminá. Tema Hashem e saia do mal. Fala o Gro, alti chacham beinecha. Agora você acabou de aprender todos os sodot da Torá. Sim, veu Yasher Orchotecha, está escrito no último passuco. Aí você entendeu todos os sodot da Torá. E aí você vai falar, agora eu já sei Kabbalah. Então agora acabou. Então agora eu sou o cara. Eu sou o cara. Fala Shlomo Amelech, alti chacham beinecha. Não seja chacham beinecha. Irá et Hashem, se você quiser pecar, tema Hashem. Primeira coisa, tema Hashem. Se você tiver vontade de pecar, tema Hashem. Lembre de Hashem. Não acha que já que você estudou toda a Kabbalah, você não vai pecar. Sim? A gente sabe muito bem, no final da Gemara em Kiddushin, tudo que está escrito que os Tanaim passaram com o Satan. Irabi Akiva, Irabi Meir. Sim? Eles não sabiam toda a Kabbalah. Eles eram... Era a primeira Havruta de Rabi Shimon Baruchai, Rabi Akiva era o Rav de Rabi Shimon Baruchai. Então, vai dar que eles sabiam. Talvez eles não sabiam tanto como o Rabi Shimon, mas eles sabiam. Sim. E eles quase pecaram. Então, não, Alti Chacham Beinecha. Não acha que você é Chacham, e sim tem Hashem. E se você já pecou, Sarmerá, volta em Tshuva, sai do, larga o mal, sai do mal. Mesmo que você já pecou, sai do mal. Esse é o... Acei Tshuva. faz tshuva. E o Gaon fala, isso é negda chokhma e abina. Porque está escrito, irat Hashem mi chokhma. Está escrito, é um pasuk em Yov. A irat Hashem, ela é a chokhma. Sim, então a gente falou, bekol drachecha da'eu, saiba você de dat. E agora a gente falou, al tiye chacham beinecha, não seja chacham, irat Hashem. Você tem que ter irat shamayim, que isso depende da sua chokhma. Isso, o que é chokhma? Por que eu tenho que ter irat shamayim para ter chokhma? Saber, você tem que saber. Saiba você que se você fizer isso, existe uma punição. Esse é o alefbet de Irat Shamayim. Ninguém está falando de Irat Romemut. Irat Romemut, saber a grandeza de Hashem, temer a grandeza de Hashem. Primeira coisa é Irat Aones. Saiba você que se você pecar, você vai ter punição. Isso é Irat Hashem. Isso vem através da Chokhmah. Existe também a outro nível de Irat Shamayim, que é você temer a grandeza de Hashem, que também vem da Chokhmah. Quando eu sei a grandeza de Hashem, um pinguinho da grandeza de Hashem, sim, você começa a temer. Eu falo, o melhor jeito de temer Hashem é estudar um pouquinho de Kabbalah. De verdade. Por onde a gente começa? Isso, depois a gente fala isso, quando não tiver gravando. Derech Hashem é uma boa ideia, Derech Hashem, porque o Ramchal, ele foi a única pessoa que eu conheço na história que ele consegue te falar toda a Kabbalah sem te falar nada de Kabbalah. Sim, todos os livros do Ramchal são Kabbalah pura, fora o Mesilat Yesharim, todos os livros são Kabbalah pura. Dat Vunot é Kabbalah puro. Inclusive, começar Derech Hashem, também, Derech Hashem, ele é Kabbalah também puro. Derech Hashem é uma introdução, digamos. Derech Hashem é Kabbalah pura. Só que ele consegue. Nahon, não, você entendeu. Você simplesmente não entendeu o Sod. Nahon? O Ramchan era tão genial que ele conseguia te passar todos os conceitos de Kabbalah com palavras como. Nahon, com palavras como a bondade de Hashem, anjos, esse tipo de. E você não sabe que na verdade você está estudando todas as firot e todas as anagot de Hashem. O Ramchan, ele é genial. Ele é genial. Nahon, esse é um ótimo começo, começar com o Ramchan. Mesilat Yesharim, ele tem pingos de Kabbalah, porque esse não é o assunto lá. O assunto lá é Avodat Hashem. Nahon, ele não está te ensinando o mundo. Mas é isso, uma pessoa que consegue, ele começa a ver essa Chokhmah, ele fica com medo do ser que criou isso. Do ser, não sei se dá para falar assim também, ser. Não sei, do ser máximo que foi criado. Não, ser máximo que ele é. Ele ser, ele existe. Da força, digamos, da força que criou isso, a pessoa fica com medo, a pessoa olha e fala, o que é isso? É tão genial. Também vem da Chokhmah, então as duas Irat Shamayim vêm da Chokhmah. Então isso é Chokhmah, e depois é Binah, sim, Sur Mirah, é Binah. Depois que você pecou, você faz Tshuva, você entende que você tem que fazer Tshuva, e aí você volta em Tshuva, isso é a Binah. Agora aqui, Uravat Vali, trazia sobre esse pasuk. Ele fala o seguinte: o Ben Yona explica uma coisa muito interessante aqui. Mesmo que eu não escrevi tudo, porque é muito grande o que ele fala. Ele fala o seguinte: Mishe Chacham Beinav, ele fala, está escrito: não seja Chacham nos seus olhos, tema Hashem e fuja do mal. Fala o Rabbeinu Yona, aquela pessoa que ele é Chacham Beinav, ele nunca vai ter Irat Shamayim. É muito verdade isso, quem mamica com isso. Vamos pensar. Fala o Uri, uma pessoa que ele é Chacham Beinav, ele nunca na vida dele vai ter Irat Shamayim. Por quê? Chacham Beinav é como Gavá? Não, fala. Por que é Chacham Beinav? Chacham Beinav é o seguinte. Ó, eu entendi, vou fazer. O que é Chacham Beinav? Pode ser que ele é um pingo de gava, tem a ver com gava. Mas digamos que ele escuta as pessoas, ele quer mais Chokhmah, ok? Ele não é uma pessoa tola, ele quer mais Chokhmah, então as pessoas falam e ele escuta. Mas ele é Chacham também, ele é Chacham, ele fala, eu sou Chacham, eu preciso escutar as pessoas, porque talvez eles podem me deixar mais Chacham. Mas eu sou Chacham, então entendi, pensei, pesei, escutei, eu vou fazer. Fala o Uri, a intenção de uma pessoa que tem Irat Shamayim é que ele vai pesar e pesar e pesar várias vezes a mesma coisa para ver se é de acordo com o que Hashem quer. Uma pessoa que ele é Chacham, ele não precisa pesar tantas vezes assim o ato dele. Ele faz. Então ele fala, uma pessoa que ele tem, ele é Chacham Beinav, ele nunca vai chegar a um nível maior de Irat Shamayim. É impossível isso, porque ele é Chacham. Então, o Raham normal, ele pensa e faz, é porque ele tem emuná que é assim que a Shem quer. O Raham Beinav é que ele fica, será mesmo? Fica duvidando. Fica não, ao contrário, o Raham Beinav ele fala, eu sou Raham. Eu pensei, dizer, você é o Pshar. Ele se vê como Raham, ele não é o Raham verdadeiro. Digamos, ele estudou Malachá, ele estudou uma Gemara, ele não sabe nem metade dos Rishonim, não sabe nem metade dos Pshar. Estudou Malachá, fala, ah, tá escrito assim na Gemara, ah, esse é o Pshar de Shulchan Aruch, acabou, esse é Alachá. Mas peraí, você tá falando de Shabbat. Você, pera, é Shabbat? Falou, não, eu entendi o Pshat, é isso que está sendo Mishnah Brurah. Zé, acabou. Mas é Shabbat, é careta? Peraí. Não, acabou, ele é Chacham Beinav. Ele não tem nada de chamar essa pessoa. Peraí, escuta. Pera. Quantas vezes você leu o Mishnah Brurah? Uma vez você leu o Mishnah Brurah, entendeu o Malachá de careta? Espera, lê de novo, pensa de novo, pergunta. Que ele tem Irat Shamayim, não vai fazer. Sim? Lechumba. Nachon? Lechum, ele tem Irat Shamayim. Então fala somente através da Shlemut. Na Midat Bitachon, a pessoa consegue chegar em Irat Shamayim. Só se a pessoa Bemet confia em Hashem, ele chega em Irat Shamayim. Porque quando a pessoa confia em si mesmo, ele não consegue chegar em Irat Shamayim 100%. É impossível isso, é contra a natureza. Da Irat Shamayim. É uma coisa muito amok isso. E é isso, esse passuco, esse é o pichado do passuco. Não seja raham nos seus olhos, tema Hashem e fuja do mal. O que isso tem a ver com o que a gente falou antes? Que aí você consegue chegar em Betach el Hashem. Não, a gente agora, de acordo com o pichado do ligando os três psukim, através disso você consegue chegar na Bitachon, através disso você consegue chegar na Irat Shamai. São três psukim que estão falando de Bitachon e Irat Shamai, que tem a ver uma coisa com a outra. Por isso o Shlomo Amir escreveu os três aqui. Essa é a ideia, Lefi Uremes, sim? É um Remes meio pshat, isso. Então, qual que é o pshat do Veu e Asher e Roteca, Urukoseca? Ele tá falando, você não... Ele falou, tu vai fazer o Kamishi Humashi... Veu, e aí você vai entender Pnimiut HaTorah, Sodot, e ele vai te e você guiar. Vai... Não, ele é de acordo com o pshat. Mas começou a cair. Outra vez, a palavra ele é de acordo com o pshat. Veu aqui é... Chamisha Chumshei Torah, Mishnah e o Sod. Que de Hashem vai guiar o teu caminho. Vai Nahon? Te guiar. Através depois disso? Depois o passo seguinte, não. De, não, não, ele assim, volta. Porque tu vai cair. Peraí, de novo. Você está misturando os Pshatim. A gente explicou o Pshat e o Rabbi Yonah está explicando o Pshat. O Pshat é que aqui tudo a gente está falando de Bitachon. E o último Pasuk é não seja Chacham. Porque se você é Chacham, você nunca vai ter Irat Shamayim. Um pshat, ele foi Rabbi Yonah. O Gro explica, ele fez a sod, é difícil lixor os psukim. Está ensinando o sod. Muitas vezes o sod não tem nada a ver com... Não está conectado as coisas. Com o pshat está conectado, mas não com retzef a psukim. Com a, o segmento dos psukim não está conectado o sod. Muitas vezes um pasuk, você leva ele para outro lugar totalmente no sod. Mas ele tem um pouco a ver com o pshat do próprio pasuk. Não do que está escrito antes e depois. É que fica estranho, tipo, a Hashem ia te guiar sem arrumar e sem vitória. Não, a Hashem ia te guiar. Não, você está, estuda, a Hashem vai te guiar. Outra coisa que você precisa para ter Irat Shamayim, não seja racham nos seus olhos. E agora, Refut Tehile Sharecha. Vai ser uma cura para a sua carne. Agora, Sharecha, a tradução exata é umbigo. Por que umbigo? Porque ele está no meio do corpo. Entranhas, não pode ser? Umbigo é onde... Sharecha... É onde o neném é alimentado pela mãe, pelo umbigo, pelo cordão umbigo. Xararei, a gana sahara, a gente fala em Shirashirim, mas a intenção é umbigo. Mas a intenção é porque ele está no meio. E já que ele está no meio, é como se fosse para todo o corpo. Isso é. Então, a Alteir Lechareja, Lefuti Lechareja, vai ser uma cura para a sua carne. Veshikui Leatzmoteja, e vai ser, vai, Shikui, quer dizer, eles vão. Existe um conceito do osso ficar seco. O osso seco não é bom. Então, o osso seco. Existe esse conceito também, a Gemara fala isso. Então, ele vai te dar... Cálcio nos ossos. Não é pedir o cálcio. Vai fazer o seu osso não ficar seco. Vai umidificar os seus ossos. É isso que está escrito aqui. Vestigui, leatos monteiros. Vai fortificar os seus ossos. Sim? Então a intenção é, fala o Gro, a tshuva, quando a pessoa volta em tshuva, que a gente falou em cima, irá et Hashem, é, tema Hashem, cumpra as mitzvot, e se você já pecou, faça tshuva, surmirá, saia do mal, deixa o mal para lá e faz tshuva. Continua Shlomo Melech, vai ser cura para sua carne. Isso é a tshuva, através disso que a pessoa faz tshuva, Hashem cura a carne dele. Veshikui le'atzmotecha. E ele vai enrijecer os seus ossos, te dá força nos seus ossos. Que nem está escrito, tem um pasuk Yeshaya, ele traz uma prova, está escrito Veshav verafalo. Ele vai voltar em tshuva e aí eu vou curar ele. Sim? Está escrito, Hashem não quer que o morto morra. Ele não quer que o doente morra por causa dos pecados. Faz tshuva e eu vou te curar. Então você vê que através da tshuva Hashem te cura. Então por isso, Rifut Tir Sharecha, a cura vai ser para a sua carne. Através das mitzvot, lota ser quando a pessoa volta em tshuva. Agora, olha que bonito esse remes. A gente sabe que existem mitzvot tase. Quantas mitzvot tase existem? 248. Quanto? 248, que são Ramah, Resh, Mem, Chet. 248, Resh, Mem, Chet, que é o mesmo número de membros que a gente tem no nosso corpo. São 248 membros, membros. Não são órgãos, Eivarim são membros. Pode ser que Ever é órgão. Não, Ever é membro. Mas... Ever Minahai é membro de um animal vivo, não órgão de um animal vivo. Mas como você pode ter tudo isso de membro? A gente tem Ever. Não? Quantos ossos você tem? Sabe quantos ossos você tem? 600. Quantos membros divididos com o seu dedo? Quantos membros você tem no seu dedo? Tá bom. Uma Mishnah, uma Serra Torralot, fala quais são 248. 248 ossos a pessoa tem. Membros. É surreal. E quantas mitzvot lotase existem? 365 mitzvot lotase. Agora, mitzvot lotase, eles são o quê? Eles são a carne ou eles são o osso? Osso. Mitzvot lotase. São a carne. São a carne, porque são seus tendões, os seus, suas veias. Ah, era isso que eu me referi, então, os tendões. Os tendões são chassá. Você fala carne, está falando sobre tendão, veia. Na roda. Quando a gente fala carne, é tudo fora de osso. E não é unha também. Unha tem a ver com osso, dente também. De acordo com a Zalachot de Tumá. E então fala o Gros o seguinte: Bifut teile shareha. Se você voltar em tshuva, isso vai ser uma cura para sua carne. Por que dá ficar para sua carne? Porque a sua carne são os seus 365 mitzvot lotase. São todas as suas veias. São todos os seus tendões. É deles que você fazer. É deles que, a vida deles vem através das averot. Quando você não faz, sim? Não quando você faz. Quando você não faz. E se a pessoa transgrediu, quando ele volta em tshuva, ele dá de novo vida para aquela parte, aquela veia ou aquele tendão. E por isso está escrito, vai ser cura para sua carne quando você volta em tshuva. Veshikui leat moteha. E fortifica os seus ossos, suas mitzvotase. Quando você faz. E aí ela fortifica os seus ossos, que são os seus membros. Que são 248 membros que você faz. Então esses três psukim, Bemet, são... Esses quatro psukim são um cara muito, muito, muito importante. Ok? Confiar em Hashem e não lismor. Vamos fazer um resuminho agora, rapidinho. Confiar em Hashem e não lismor na sua binah. Binah é falar, já que eu vou fazer isso, eu vou ganhar isso. Isso é sua binah. Esquece isso e confia em Hashem. Por isso aqui está escrito binah. Conhece Hashem em todos os seus caminhos. Quer dizer, tudo que você faz, procura pensar em Hashem. O que, que isso vai te ajudar a se aproximar em Hashem? E aí Hashem vai te ajudar também a não cair nas coisas escondidas. E a gente falou aqui o pshat, lefiasod, de acordo com o Gro. Alti chacham beinecha, não seja chacham nos seus olhos. Tema Hashem e saia do mal, faça tshuva, porque só através da bitachon a pessoa pode ter irat shamayim. Porque se a pessoa acha que ele é chacham, então ele nunca vai ter irat shamayim, porque ele fala, entendi essa lahá, vou fazer. E ele não pensa que isso daqui pode ser uma verá muito grave. E se a pessoa faz isso, aí os ossos dele e a carne dele vão sempre estar bom. E vai dar que os ossos e a carne é tanto material quanto espiritual. A gente sabe que a gente só tem 365 veias e tendões e 248 membros, porque a nossa alma tem 245 tendões, 365 tendões e 248 membros. Isso vem da nossa alma. Sim, aí vocês vão perguntar, a alma tem membro? Aí a gente responde no Shuran Abba, Bezrat Hashem. Okay? Então é iratão que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou hoje. Amém.